estabilizado ILS. Boa noite, avistado, informe checado, vento é calmo. TAM 31170. Tomarei TAM 3170. Embaixo travada, TAM 31. Livre pouso, vento é calmo, TAM 3170. Livre pouso, TAM 3170. TAM 3170, solo ao Zuno 8, libera a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, por 6 dúzia, liberando a direita. Pode permanecer na minha escuta. 3170, permanecer na minha escuta. Salvador, boa noite, 9972. 9972, continua a transformação. Informe 3 de pouso, baixa de trabalho. Vento variável com 2 nós. É, baixa de pouso. Estimativa, então entendido que está baixado, travado, livre pouso. Livre pouso, voo 972, ainda não baixa para baixa, travou agora 972, irmão. 972, livre pouso. Livre pouso, 972. Bono 972, solo 22, libera à direita, táxi Alfa Juliette para remota, para posição 13 do pátio principal. Negativo, Alfa Juliette, 03, Bono 972. Só confirmando, remota 13, 13 do pátio principal. Negativo, 13, pátio principal. Para me escuta? Afirma, baixo travado, 3 milhas da cabeceira. Pouso autorizado, cabeceira 10, centro variável com 2 nós. Comecente. 556, solo 25, libera direita, taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, Del 08, 556. Tá dentro da área intestada? Vou informar em Fred, vamos ver se a gente pega o gatinho. Obrigada. Sim, eu que agradeço. em Salvador, bom dia, tá 3520. 3520, continua aproximação, informe 3 pontos, baixado travado, vento 280 graus, 3 nós. Ok, passando Simbra, com trem baixado checado, tá 3520. Sim, curtiu a aproximação, guardando autorização de pouso. Então, 3520, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 280 graus, 3 nós. Autorizado pouso na 10, tá 3520. Então, 3520, solo 2 ao 50, corrigindo, libere próxima direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Direito autorizado, Alfa Juliette para 03, 03.